deixei a lágrima cair pra sentir a dor. Virei a página e saí, o tempo é professor. Eu aprendi na dor, numa encruzilhada. Caminhos que não voltam, já me senti com nada. A fé é minha espada, a luta é combustível. Eu sigo nessa estrada, nos sonhos é possível. Eu atingi um nível de não poder parar com um plano infalível. Pra poder me levantar e assim eu vou. O objetivo é paz, sabedoria. Que Deus me livre dos canos e das vadias. Pra que eu possa alimentar minha sede de vencer. Lutei por essa causa, a causa que me fez viver. Se a escola não ensina, tem a rua que educa. Sem papel e caneta, de granada e de bazuca. E o que mais preocupa é que crescem sem saber. Sem ver o amor, só vendo a dor. Sem despertar no amanhecer. Um dia de cada vez, sim, é a caminhada. Deixa aqui um pouco de mim, poemas da madrugada. Deixa aberto o guarda-chuva e saiu pro seu desfecho. Escorreguei, caí de pé, irmão, por isso eu não me queixo. Realidade é foda, ilusão é bem pior. E que o crime é tempestade, o final já sei de cor. Acelerei o quanto pude pra passar da escuridão. Vai na fé e que Deus ajude pra cumprir nossa missão. E agora escuta, lá fora o vento sopra. Então desfruta hoje a alegria, nossa cota. Tranca a porta, enxuga a lágrima, a camisa amarrotada. O tempo não volta, nem cicatriza, deixa a marca. Só saudade, o pensamento de sorrir tá lá fora. Mas são 15 pra puxar, mas a dor que bate agora. Quem sabe daqui uns anos é você ligando. Ei, alô, lembra de mim? Aqui é seu mano. Durante a noite as horas passam como um livro que não tem final. E o pior que eu já li a maior parte dessas páginas. E eu dedico a você um verso que possa te trazer a paz. Já consegui te escrever, mas a lágrima ainda cai. Ouvi dizer que o tempo apaga, ou talvez ele ameniza. Que um dia se esquece as mágoas e é só viver na brisa. Quando o corte cicatriza, eterniza vários fatos. Dizer que se esquece a dor, ah, isso tudo é boato. Vivi com alma de gato, eu precisei ter 7 vidas. E mesmo tanto curado, ainda sinto a dor das feridas. Liberdade que desliza, deixei passar outros dedos. E mesmo de trás das grades, enfrentei todos os meus medos. Magoado desde cedo, sem direito de desculpa. Julgaram minha conduta enquanto a paz era oculta. Mas nunca fugi da luta, que era por sobrevivência. O primeiro tapa na cara destruiu minha inocência. Deu início à violência, ódio no coração. Sentimento de vingança pela morte de um irmão. Ninguém nunca me deu a mão, ninguém me tirou do poço. Perdi as contas dos vermes que queria meu pescoço. Não me chame de bom moço, pra isso não tive sorte. Tive que me adaptar pra viver no vale da morte. Onde sobrevive os fortes, fraco nunca teve vez. Laboratório de homicida, pesadelo dos burguês. Tipo um jogo de xadrez, deu vacilo, é checkmate. Violou uma das leis, no gueto não tem empate. Sempre fui alvo da fate, da poia eu virei a caça. Entre todos que eu odeio, repudio essa raça. Sei que nada é de graça e só hoje eu reconheço. Foda que só vi isso quando fui pagar o preço. Eu sempre vivi do avesso, eu nunca tive opção. Foi difícil escolher entre ser mendigo ou ladrão. Já vi sangue em minhas mãos e esse não era meu. Inimigo do perdão que o crime corrompeu. Uns dizem que se perdeu ou partiu pra outra vida. Ou quem sabe se seja eu e minha história é perdida. Durante a noite as horas passam como um livro que não tem final. E o pior que eu já li a maior parte dessas páginas. E eu dedico a você um verso que possa te trazer a paz. Já consegui te escrever, mas a lágrima ainda cai.